não tem outra missão. Nossa missão é seguir o Jesus Cristo de Nazaré, andar como ele andou, viver como ele viveu, procurar seguir a Jesus. Essa é a nossa missão. Depois de seguir a Jesus, a nossa missão é chamar outros para serem seguidores de Jesus. E como seguidores de Jesus, chamando outros para serem seguidores de Jesus em comunidade, por termos sido alcançados pelo amor de Deus, então vamos viver em amor. E aí vem os desdobramentos e as implicações da missão. Que aí a implicação da missão é a adoração, é a implicação da missão a comunhão, é a implicação da missão a edificação, é a implicação da missão a evangelização, é a implicação da missão cidadania e humanização, ou responsabilidade social e política. São as implicações da missão. Mas a missão é seguir a Jesus. E os seguidores de Jesus se encontram em comunidade. E não confundir o que nós vamos chamar aqui de comunidade ou de igreja com as expressões institucionais que nós temos e que chamamos de igreja. Presumo que quando Jesus estava falando de igreja, ele não estava se referindo às nossas experiências institucionais. Presumo que Jesus estava falando de outra coisa totalmente diferente do que nós somos. Para Jesus, uma igreja tinha que ter 2 ou 3 reunidos em seu nome. Pode ter 1.000 pessoas, 500 pessoas, 300 pessoas. Se não tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, não é comunidade, não é igreja. Para Jesus, a igreja é quando nós oramos na primeira pessoa do plural. Pai nosso que estás nos céus, pão nosso de cada dia. Então, para Jesus, a igreja é quando nós amamos o Pai e quando nós socializamos o pão. O pão pode ser socializado ou o pão pode ser acumulado. Se o pão pode ser acumulado ou se o pão pode ser socializado, esse é um bem político, ele é um bem social. Então, quando Jesus nos ensina a orar ao Pai, e no mesmo tempo que nos ensina a orar ao Pai, nos ensina a orar pelo pão, então Jesus está dizendo que o pão é tão importante quanto o Pai. Como o pão é o nosso ídolo, nós socializamos o Pai e não socializamos o pão, porque o pão é o ídolo que a gente quer acumular, que a gente quer reter, que a gente quer deter nas mãos, então ninguém quer socializar o pão. Então a missão é seguir a Jesus, a missão é ser comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo, é sua missão e minha missão fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas uma coisa importante nos seres humanos é que os seres humanos geralmente leem o que nós somos e não só o que nós falamos. Então as pessoas interpretam muito mais o que somos do que o que nós dizemos. Então em geral as pessoas leem o que nós somos. Por isso que nós precisamos ser primeiramente discípulos de Jesus, ser seguidores de Jesus. É a partir disso que você passa a viver ou não o Evangelho. Não faz muitos dias eu tentei evangelizar um senhor que mora nas proximidades de onde eu moro. E foi interessante porque eu percebi que todas as vezes que eu me aproximava dele, ele colocava uma linha demarcatória para dizer que eu não deveria ir muito adiante. E aí foi engraçado, uma das vezes eu cheguei para ele e falei assim, bom dia, seu fulano. Quando eu falei bom dia, ele disse, eu queria lhe lembrar que eu sou devoto de São Benedito. Aí eu percebi que ele tinha colocado uma linha demarcatória entre o que eu podia falar e respeitar a religiosidade dele. Aí eu disse, o senhor é devoto do São Benedito ou o senhor é seguidor do São Benedito? Aí ele disse, qual é a diferença? Eu disse, olha, o devoto, ele admira o santo, o devoto respeita o santo. O devoto faz oração ao santo, o devoto acredita que o santo é melhor do que os outros santos, o devoto ele tem uma apreciação e uma admiração pelo santo. O seguidor imita o santo. Então, se o senhor é seguidor do São Benedito, já está legal, o senhor já está num bom caminho. Se o senhor é seguidor do São Benedito, e eu disse, eu não conheço, talvez eu não conheça o São Benedito tanto quanto o senhor conhece. Mas o São Benedito era um cara de vida legal, de vida bonita. Então, se o senhor é seguidor do São Benedito, já está de bom tamanho, já está bem encaminhado. Quando eu fui, entrei no meu carro, na minha conversa interior, conversando comigo mesmo, eu perguntei para mim mesmo, você é devoto de Jesus Cristo ou é seguidor de Jesus? E aí me senti agora apertado. A pergunta agora já não era pelo senhor, era por mim. Você é devoto e seguidor de Jesus? Então a pergunta para nós é essa: você é devoto de Jesus ou seguidor de Jesus? Se você é devoto de Jesus, você admira Jesus, você ora em nome de Jesus, você acredita que Jesus é maior do que todas as divindades, você acredita que Jesus viveu uma vida bonita, você acha que Jesus é poderoso. Qual é a diferença de você ser devoto de Jesus e o cara ser devoto do São Benedito? Qual é a diferença de você ser devoto de Jesus e o outro ser devoto de Maria? Então, uma coisa é ser devoto de Jesus e a outra coisa é ser seguidor de Jesus. E a nossa missão é ser seguidores de Jesus, é ser seguidores de Jesus. Tem uma frase que é uma frase que sintetiza o que a Visão Mundial chama de testemunho de Jesus Cristo, que é viver o Evangelho com vida, palavras, obras e sinais. Então, a primeira parte aí desse diagrama que eu estou apresentando para vocês, nessa primeira parte, o tema lá da Visão Mundial não era adoração, o tema é testemunho de Jesus Cristo. Mas eu uso essa mesma frase para dizer alguma coisa sobre adoração. Então, a nossa missão prioritária, ou a nossa primeira missão, é a missão de adorar a Deus. De adorar a Deus. Agora, como é que nós adoramos a Deus? Essa é uma questão simples, né? Quando é que você adora a Deus? É legal quando nós cantamos, mas podemos estar cantando e não estar adorando a Deus. Então, nós adoramos a Deus quando alguém percebe a graça de Deus, os atributos de Deus, a misericórdia de Deus, as virtudes de Deus, a justiça de Deus através da sua vida. Ou seja, a adoração acontece quando alguém percebe Deus por sua causa. Quando alguém diz, Deus é muito bom porque você fez alguma coisa. Ou seja, se você faz alguma coisa por alguém, e alguém diz assim, Deus foi muito bom comigo, e você foi a pessoa que propiciou esse bem, está acontecendo adoração. Assim, eu fico muito preocupado porque quando nós falamos de adoração, nós falamos de liturgia. O momento litúrgico é também um momento de adoração, mas pode ser um momento de hipocrisia. Pode ser um momento de farisaísmo. Né? A adoração acontece quando alguém percebe Deus por sua causa. Ou seja, quando a esposa diz, Deus é muito bom, me deu esse marido, está acontecendo a adoração. Quando o marido se lembra de Deus por causa da esposa, e se lembra em gratidão, está acontecendo a adoração. A mesma coisa pode acontecer ao contrário. A esposa pode olhar e dizer, onde é que Deus estava quando me deu esse marido? Onde é que Deus estava quando me deu essa esposa? Ou seja, não está acontecendo adoração. Está acontecendo adoração quando alguém se lembra de Deus por sua causa. No momento que pessoas na cidade do Recife começaram a dizer, Deus é muito bom, trouxe essa igreja doxa para cá, se alguém começar a dizer que Deus é muito bom por isso, essa igreja está adorando a Deus. Se os vizinhos começarem a reclamar porque a igreja está aqui, possivelmente nós não estamos adorando a Deus. Se nós começarmos a importunar por causa da justiça, por causa da verdade, é outra coisa. Mas às vezes não, o nosso jeito é que cria dificuldade para que as pessoas percebam Deus. Então, quando é que você adora a Deus? Quando você faz alguma coisa por alguém? Digamos, você visita uma família e na hora que você chega, graças a Deus, você chegou na hora que Deus queria que chegasse. Você foi uma bênção de Deus hoje aqui na minha casa. Então está acontecendo adoração. Então adoração acontece quando você testemunha a respeito de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não há linguagem nem palavra, contudo se faz ouvir a sua voz. Então os céus manifestam a glória de Deus. Ou seja, se os céus manifestam a glória de Deus, existe culto ou há culto quando você manifesta a glória de Deus através da sua vida. Então essa é a nossa primeira missão. Lausanne 1, Lausanne 2 e Lausanne 3 não trataram desse assunto. A discussão em Lausanne 1 e Lausanne 2 era a discussão sobre evangelização e responsabilidade social. O tema da espiritualidade foi um tema muito esquecido e foi um tema periférico. E não somente isso, não se tratou o tema da adoração. E quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então a nossa primeira tarefa em missão é a tarefa da adoração. Manifestar Deus através do nosso testemunho, através da nossa vida. Está claro isso? Então a nossa missão é o quê? Manifestar Deus. Hein? Coloca lá, tá joia? Lá em cima. Manifestar Deus através da vida, palavras, obras e sinais. Então, nesse sentido, nós estamos indo para essa dimensão mais na sua relação com Deus. Por isso que, de propósito, está na parte superior da cruz. Então, você adora indo para Deus, mas trazendo Deus para a sua realidade. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, por que que Jesus adorou Deus? Porque as pessoas viram Deus em Jesus. Então, a vida de Jesus foi uma adoração. Senhor, mostra-nos o Pai. Filipe, há quanto tempo tenho estado convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, que as obras que eu faço, não as faço por mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que realiza as suas obras. Então, creia pelo menos pelas obras que eu faço. Ou seja, as pessoas perceberam Deus na vida do Jesus Cristo de Nazaré. O Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos Deus. E o Verbo se fez carne como? O Verbo se faz carne através da igreja. Você que é servo, serva de Deus, filho e filha de Deus. É outra vez o Verbo se fazendo carne e habitando entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, esse é o propósito. É que o povo de Deus, que é a comunidade do Senhor Jesus Cristo, revele Deus com vida, palavras, obras e sinais. Com a vida é o seu testemunho. Com a palavra é a decodificação daquilo que aconteceu com você. Essa é uma das coisas extraordinárias do Evangelho. A experiência sobrenatural que aconteceu no seu coração, no Evangelho espera-se que ela seja interpretada, que ela seja decodificada. O que é o testemunho? O testemunho é a sua vida. Mas o que é a palavra do seu testemunho? É a decodificação daquilo que Deus fez em você. É daí que surge a doutrina, é daí que surge a teologia. Claro que a gente vai perceber depois que a doutrina e a teologia passou a ser um conjunto de normas e um conjunto de conhecimento para dizer que eu sou diferente de você. Mas no princípio não era isso não. O que é que era a doutrina bíblica? Era a tentativa de decodificar o fenômeno da alma. Era uma tentativa de interpretação, de explicação do fenômeno da salvação. Ou seja, quando Paulo elabora os seus textos, Paulo está explicando o que aconteceu com ele, muito mais do que defendendo uma ortodoxia, defendendo, nesse sentido, a doutrina. Claro que você tem, num primeiro momento, quando surgem as heresias, e aí há uma necessidade de se fazer uma elaboração para combate das heresias. Depois você tem os vários segmentos cristãos que vão necessitando dizer por que que você é diferente do outro segmento. Aí você tem um segmento que acredita que a salvação é fruto da soberania de Deus, aí outro segmento que acredita que a salvação é fruto da liberdade humana, aí um outro segmento que acredita que você tem que batizar com muita água, o outro que tem que batizar com pouca água, batizar com conta-gota, com aspersão, e por aí vai. Então você vai criando as doutrinas não mais para explicar sua fé, você vai criando a doutrina para explicar de que segmento você faz parte. Então quando a gente está falando de adoração, com palavras, não é a explicação da doutrina para dizer que é diferente do outro. É uma explicação para dizer o fenômeno que aconteceu no seu coração pela graça e a bondade de Deus. E isso é testemunho. Isso é testemunho. Razão pela qual não é falar de Jesus apenas, é falar do que Jesus fez em você. O testemunho é a explicitação de uma experiência. Então, com a vida, palavras. Então, nesse sentido, não é só com a vida. Alguns dizem, não, basta a vida. Se eu vivo, não preciso falar. Outros dizem, não, basta a palavra, né? Se eu falo, não preciso viver. O Evangelho exige que você explicite com palavras, até porque os seres humanos entendem as mensagens a partir das várias comunicações, sejam comunicações através das artes, seja comunicação através da poesia, comunicação através da música e por aí vai. Ou seja, mas há uma necessidade de explicitação dessa fé e dessa experiência daquilo que Deus fez conosco. Palavras, obras. As obras, o que vem ser as obras? As nossas atividades, sejam obras sociais, sejam obras de justiça, são as nossas tarefas, as nossas ações que sinalizam que a vida e as palavras fizeram diferença. Então vão desde as obras de filantropia até as promoções de justiça. Algumas pessoas dizem, é só filantropia, nós não temos nada a ver com justiça. Temos. A promoção de justiça, busca de direitos, é uma atividade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, defender os órfãos e as viúvas. No contexto bíblico, porque os órfãos e as viúvas eram os mais discriminados e as mais discriminadas na sociedade. Pensando, por exemplo, no Recife, quem é um dos grupos que mais sofre violência no Brasil, pensando na cidade do Recife? A mulher. Recife é a cidade do Recife, é a cidade do país que mais comete assassinato de mulheres. E é por seus parceiros, seus namorados, seus maridos e seus amantes. Então é uma cidade que tem uma violência absurda contra o ser feminino. Então pensar, por exemplo, na promoção de justiça ou defesa das mulheres do Recife é uma tarefa da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando nós estamos falando de adoração através das obras, é uma adoração, ou seja, onde a pessoa se percebe defendida, protegida ou protegido por causa da Igreja, do povo de Deus, dos que se dizem seguidores do Jesus Cristo de Nazaré. E os sinais é dizermos que estamos abertos à ação soberana de Deus, porque se o sinal é de Deus, se o milagre é de Deus e não meu, a única coisa que nós podemos dizer é que estamos abertos ao milagre. Mas não é você que faz o milagre, não é uma sessão de milagres, né? Chamar aqui o pessoal para a sessão de milagres, vai acontecer agora o momento de milagres, não. Mas estamos abertos à soberania de Deus, ao suprimento de Deus, ao milagre, às manifestações sobrenaturais de Deus, né? A Bíblia fala dos dons de cura e o dom de operação de maravilhas. Andar por sobre as águas não é cura, é operação de maravilhas. Transformar água em vinho não é cura, é uma operação de maravilha. Então, quando a Bíblia fala de operação de maravilhas e de cura, está falando de categorias diferentes, né? Mas quando nós dizemos que é adorar a Deus com a vida, palavras, obras e sinais, nós estamos dizendo também que somos uma comunidade que está aberta a esse milagre extraordinário de Deus. Essa experiência pode ser uma experiência particular, sem dúvida nenhuma. Você pode viver isso a partir do seu coração e da sua vida. Mas não tem como você ser alcançado ou alcançada pelo amor de Deus e não querer socializar esse amor. Até porque amor só existe em sociedade. Não existe amor individualmente. Só existe amor em comunidade. O solideus, que se torna solidário, né? Ou seja, é Deus na sua singularidade, na sua solitude, que se derrama em amor. Ou seja, só há amor quando você pensa em outro. E no outro, totalmente outro. Então, nesse sentido, a experiência de encontro com Deus, como refluxo, faz de você uma pessoa amorosa. Daí a outra nossa missão. A missão seguinte, a missão da adoração, é a missão da comunhão. É o amor que nos vincula em comunhão. Por isso que ser igreja, o povo de Deus, é uma experiência comunitária. Dois ou três reunidos em meu nome, Pai Nosso, Pão Nosso, nossas ofensas, é sempre primeira pessoa do plural. O Evangelho vai sempre indicar a primeira pessoa do plural. Claro que a nossa sociedade urbana e pós-moderna é muito egoísta. É sempre eu, para mim, é sempre falando na primeira pessoa do singular. Mas o Evangelho propõe a primeira pessoa do plural. Pai Nosso, Pão Nosso, nossas ofensas, nossas dívidas, tá certo? Então, quando nós nos encontramos com Deus em adoração, por causa do seu amor, como refluxo, nós passamos a amar uns aos outros, que é o que vem, então, a experiência da comunhão. Daí porque ser igreja é ser comunidade. Ser igreja é viver em comunhão. E como é que é viver em comunhão? É porque somos iguais? Não, exatamente porque somos diferentes. Então, é o respeito à criança, o acolhimento das mulheres, dos jovens, é o acolhimento das pessoas que não fazem parte da comunidade. Ou seja, a igreja precisa se perceber como a única sociedade do mundo cuja missão é servir os não associados. Se você participa de uma sociedade, por exemplo, tem uma previdência médica ou de um clube, só entra no clube quem tem a carteirinha e paga a conta e está em dia com a carteirinha, né? A igreja não, a igreja é o contrário. Ela é a sociedade que existe para servir aos não associados. Então não é uma comunhão corporativista. A tendência dos sindicatos, das denominações, é o corporativismo. A proposta do Evangelho é comunhão para amar o outro. É para amar os de fora. O próximo na Bíblia, quando a Bíblia fala quem é o próximo, né, ela não está se referindo ao que está caído na estrada. É interessante esse texto de Lucas 10. A gente sempre pensa que a pergunta de Jesus para o escriba, para o doutor da lei, para o religioso, naquele momento, né, é quem é o teu próximo? Aí a gente pensa que ele vai responder ao que está na estrada. E aquele que está na estrada, o caído, é também o próximo. Mas olha como a sacada de Jesus, a pergunta tem um insight extraordinário. Jesus diz assim: quem te pareceu ter sido próximo do que estava caído na estrada? Pergunta tem uma sagacidade terrível, porque Jesus conta a história para o doutor da lei, dizendo que o samaritano foi quem acolheu o homem que estava caído na estrada. E aquele doutor da lei não gostava de samaritano. Então a pergunta de Jesus não é sobre quem estava caído na estrada, era sobre quem acolheu o que estava caído na estrada. Jesus diz assim: quem te parece ter sido o próximo do que estava caído? É tanto que você vai perceber que a resposta é assim: aquele que usou de misericórdia. O cara tinha tanta raiva de samaritano que não teve coragem de dizer o samaritano. Ele diz: aquele que usou de misericórdia. Tal era a versão dele aos samaritanos. Então, não é uma comunhão corporativista. Nós somos chamados para uma comunhão a fim de que, de mãos dadas ou respeitando uns aos outros, confrontando uns aos outros, edificando uns aos outros, suportando uns aos outros, e suportar é ser suporte, é ser apoio uns dos outros, possamos servir melhor à sociedade. Adoração, comunhão. Né? Então dá para observar a adoração como a parte superior da missão, a comunhão, o coração, aí o encontro das duas madeiras da cruz, a comunhão onde também se manifestam as nossas áreas afetivas de perdão, de acolhimento, de abraço, de afetividade, de socialização dos bens, como diz lá no livro de Atos, eles tinham tudo em comum, partiam o pão de casa em casa. Aliás, na Bíblia, essa história de mesa e comunhão é muito forte, né? A mesa, né? Os animais se alimentam para a sobrevivência, o ser humano não. O ser humano faz da mesa uma degustação, percebendo o sabor dos alimentos, mas faz uma degustação das amizades. É tanto que, em geral, à mesa sentam-se os amigos. Em geral, à mesa sentam-se as pessoas queridas. Então, comunhão e mesa é algo extraordinário no Evangelho. Mais do que o pão que está sobre a mesa, a gente vive a amizade. Eu não sei se eu contei para vocês na última vez que eu estive aqui, minha mãe fez 90 anos agora em janeiro, né? Aí, às vezes, eu chego e ela diz assim: meu filho, você não me diz onde é que você estava? Eu orei por você pensando que você estava em Belo Horizonte, você estava em Recife. E me diz, pelo menos, para onde você viajou, para eu orar de maneira correta, não ficar pedindo a Deus para abençoar você no céu, onde você está no outro lugar. E aproveitou para fazer outras reclamações. E aí, quando ela faz a reclamação, ela diz assim: passa aqui em casa, tem um cafezinho com tapioca para você, um queijinho coalho assado, e começa a fazer aquelas insinuações de comida, tapioca, cafezinho. E eu vou lá em casa. Quando eu chego, realmente, está uma mesa. Né? E aí eu percebo que ela não queria me dar tapioca e café. Ela queria resgatar a relação materno-familiar. A relação de amor, de carinho, de respeito, de apreciação. Então a tapioca é o pretexto. O café é o pretexto. Na verdade, a intenção era a comunhão. Por isso que Jesus vai dizer: se o teu irmão tem alguma coisa contra você e você vai levar a oferta no altar, deixa a oferta e vá se reconciliar com o irmão. Porque a oferta, o pão e o vinho são pretextos. Eles são símbolos apenas. Eles não são a comunhão em si mesmo. Você pode dizer: eu vou hoje participar da comunhão. Que comunhão? A ceia não é a comunhão, e pode ser, possivelmente, né? Se você socializa o pão da sua casa, se você socializa os bens da sua casa, aí tudo bem, a gente pode no domingo dizer que aquele símbolo do pão e do vinho é o que estava acontecendo na semana. Mas se não está acontecendo na semana, no cotidiano, o pão e o vinho que nós chamamos de comunhão não tem nada a ver, é mera liturgia. Então, quando a Bíblia fala de comunhão, não está falando, outra vez, como nós dissemos sobre adoração, a Bíblia não está falando de liturgia. A Bíblia está falando de amizade, de aproximação, de afetividade, de respeito, de carinho, de apoio. Uma comunidade que vive em comunhão e é a comunidade de nosso Senhor Jesus Cristo tem uma missão para fora de si mesma. né, para fora de si mesmo. Toda religião tem uma missão centrípeta, é uma missão voltada para si mesma. Toda religião é por natureza prosélita. Então o que é que a religião quer fazer? A religião quer aumentar o número de clientes. Toda religião precisa aumentar o número de clientes. Toda religião precisa aumentar o número de devotos. Porque quanto mais clientes você tem, mais poder você vai ter na sociedade. No caso brasileiro, quanto mais membros ou clientes você tem, mais possibilidade de voto, mais possibilidade de barganha com políticos, mais possibilidade de dizer que você tem poder na sociedade, porque numa sociedade democrática, se você tem muitas pessoas, você tem muitos votos. Então a igreja não é chamada para isso. Não estou dizendo que a igreja não participe social e politicamente, ela precisa ter esse tipo de participação. Mas é da natureza da missão da religião ter uma missão para dentro de si mesma. Ela é centrípeta. E nisso o islamismo, ele é prosélito, o judaísmo é prosélito, o cristianismo é prosélito, o cristianismo enquanto religião, o cristianismo enquanto segmento social histórico, ele é proselitista. Ele é proselitista. Que é diferente do evangelho. Quando eu estou falando aqui de cristianismo, eu não estou falando de evangelho. Eu estou falando de cristianismo como segmento social que foi se estruturando ao longo da experiência da própria instituição cristã, que foi se estabelecendo como religião, com suas magias. O cristianismo tem magia, o cristianismo tem poderes dos sacerdotes, dos agentes mágicos da religião, o cristianismo tem seus devotos, o cristianismo tem as mesmas relações das demais religiões, que é diferente do evangelho, aquilo que falamos hoje à tarde. A gente espera que o evangelho também tenha acesso e espaço no cristianismo, ou seja, o cristianismo também precisa conhecer o evangelho. Nós precisamos fazer uma reevangelização da cristandade. Então a religião ela tem uma missão centrípeta, voltada para dentro de si mesmo. O evangelho tem uma missão voltada para fora. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. É uma missão centrífuga. Ela é uma missão para o outro. Então essa é a missão do evangelho. É uma missão para fora de si mesmo. Então, nesse aspecto, o evangelho difere das propostas das nossas religiões. Né? A doxa, num dia de sábado à noite, né, com um tipo de reunião como essa, pode a igreja sem sucesso. Né? Não tem tanta gente. Né? Cara, às vezes deve, eu imagino que deve dar até cansaço na liderança da igreja, de esperar muito mais e tal. Não estou dizendo que vocês estão bons. Só iria saber isso se eu conviver com vocês. Mas não se desanimem com isso. Dois ou três reunidos em nome de Jesus, às vezes está num grupo de 5, às vezes num grupo de 10, às vezes num grupo de 20. Você pode ter 500 e não ter dois ou três reunidos em nome de Jesus. Né? Bem, eu toco nesse assunto mais adiante. Mas então veja bem, da comunhão surge uma outra missão que já é para fora do seu coração, mas ainda dentro, pode ser, podemos chamar que é dentro da mesma comunidade, que é a edificação, a base da cruz. Então tem adoração, comunhão e... Como? Edificação. Para edificação, na Bíblia a gente tem alguns, digamos, alguns caminhos. Né? O caminho da oração. O caminho da convivência comunitária, nós nos edificamos convivendo, confrontando, reagindo, animando uns aos outros. É em comunidade que nós nos edificamos. Por isso que a Bíblia fala dos dons e dos ministérios. Os dons e os ministérios foram dados para que nós nos edificássemos. Alguém fez a letra da música, nós cantamos, aprendemos com isso, nos edificamos. Alguém abre a Bíblia, expõe a Bíblia, a gente se edifica. Mas muito mais do que isso, a gente se edifica convivendo. É na convivência que a gente se edifica. É na oração que a gente se edifica. Existem algumas disciplinas para edificação. Né? A oração, o jejum. Né? Geralmente, os religiosos... Olha como é diferente no evangelho e na religião. Na religião, o jejum é para barganhar com a divindade. O jejum é para fazer greve de fome com a divindade. O jejum é uma forma de negociação com a divindade. Eu pago um sacrifício... Eu faço alguma coisa e a divindade vai ser complacente e me atender. Ou seja, o jejum na religião é um artifício, uma espécie de técnica para dobrar a divindade aos meus interesses. No evangelho, não. No evangelho, o jejum é para que a gente aprenda a disciplinar os apetites da vida. No Evangelho, o jejum é para você controlar o quanto você come, o que você não come. Deixa de comer coisas que fazem mal a você, coisas que não fazem bem. O Evangelho é ter uma harmonia do corpo em relação ao seu alimento. Por isso que você pode jejuar. Jejuar não significa, inclusive, apenas deixar de comer o dia todo. Pode deixar de comer as coisas que estão controlando você. Certos alimentos que controlam você. Porque se você aprende a controlar os alimentos, o quanto come, o quanto não come, o que come, o que não come, você vai controlar a sensualidade, você vai controlar a língua, você vai controlar a sua fascinação pela cachaça da religião. A religião é uma cachaça, gente. Aliás, para os protestantes eu digo, né? Para os de fora a gente diz assim, não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Para os protestantes, a gente tem que não vos embriagueis com a religião, porque dá muita contenda e muita confusão, e você se cansa. Mas enchei-vos do Espírito. A religião é uma cachaça, né? Ela gera uma embriaguez, ela gera um tipo de falta de lucidez, né? Você não fica sóbrio, você fica ébrio. Então, muita gente está enebriado e embriagado, né? Com a religião. E não podemos perder a sobriedade, por favor. Não jogue fora a sobriedade por causa da religião. Então, a edificação é também uma disciplina do jejum. Algumas pessoas aqui sabem, uma das disciplinas, para mim, bíblica, da mesma forma como dieta. Dieta não é a mesma coisa que jejum. Não confundir dieta com jejum. Como também não confundir caminhada com peregrinação, né? Mas uma das coisas que eu descobri, tem mais ou menos uns 10 anos, das disciplinas de espiritualidade, é a disciplina da peregrinação. A peregrinação como disciplina, né? Não somente caminhar, mas caminhar na dependência de Deus. Caminhar sem dinheiro, caminhar sem nada, dormir onde as pessoas lhe acolhem para dormir, comer onde as pessoas lhe dão comida, né? Então, são... Talvez poucos, alguns saibam disso, né? Eu anualmente eu faço uma peregrinação de 130 quilômetros, né? 120, 130 quilômetros, né? E saio assim pela estrada, né? Debaixo da proteção, do cuidado de Deus, né? E comecei a descobrir o quanto isso é importante para a espiritualidade. E aí depois eu fui olhando para os textos bíblicos. Percorria Jesus toda a Galiléia, saindo de Jerusalém, era necessário atravessar a província de Sicar, né? Província de Samaria, aliás, e passando pela cidade de Sicar, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Então você vai perceber que Jesus caminhava muito. Você observa que caminhando você se encontra com pessoas, caminhando dá tempo a abraçar, caminhando dá tempo a apertar na mão. Na correria nossa, na velocidade que nós vamos, não dá para encontrar seres humanos. Nós encontramos os semáforos. Nós encontramos o camarada ali no sinal que em 30 segundos estende a mão e nós passamos, mas não dá para você abraçar, não dá para você chorar com ninguém. Então, por exemplo, nesse Brasil da velocidade, no Brasil da lentidão, a igreja tem que fazer a opção do caminho, da estrada. Aliás, os discípulos eram chamados de os do caminho. Paulo se denominou de os do caminho, eu perseguia os do caminho. Quem chamou os discípulos de cristão não foi nem Jesus, nem os discípulos. Foram as pessoas de Antioquia. É a identidade a partir da percepção do de fora. Não é a percepção da singularidade. Que a percepção da singularidade é de dentro. Então os discípulos se percebiam como os do caminho. Então eles eram peregrinos. Então eu queria animar vocês à peregrinação, né? A peregrinar com as pessoas aí nas ruas do Recife, lá no bairro do Coque, Alto do Carroceiro, Peixinhos, né? Tem muita gente de vida bonita por aí que a gente precisa aprender com eles e com elas, né? Eu, quando anualmente eu venho aqui, esse ano lá, não sei se eu vou poder vir, eu venho no mês de novembro para Butrins, né? Quem conhece Butrins é um bairro ali perto de Olinda, e eu fico 3-4 dias morando ali na comunidade. Foi muito legal uma das vezes que eu vim, porque eu fiquei morando na casa de uma senhora, que na verdade não era casa, era um negócio assim de madeira, né? Eu dormia numa cadeira que ela deve ter arranjado aí em ferro velho, uma cadeira de carro, muito engraçada, né? E depois é que eu descobri que ela tinha uns... Eu pensei que ela cobria umas gaiolas assim, e cobria com um lençol. Eu pensava que era proteger os passarinhos de rato, de guabiru. Depois é que eu soube, no terceiro dia, quando eu já fiquei muito mais amigo da família, que é porque ela vendia cachaça, né? E aí, quando o pastor chegou, ela escondeu as cachaças. E era engraçado, né? Eu não sou de tomar cachaça, não, mas achei engraçado o negócio. Fosse vinho, tudo bem, né? Mas veja bem, acho que nós precisamos, para nossa própria conversão, para a possibilidade da gente mudar de vida, né? Mergulhar nessas realidades. Mergulhar nessa realidade. Eu lembro quando o pastor Ivaldo me convidou para falar para os pastores de São Paulo sobre uma igreja relevante para os pobres. Aí eu pensei comigo, eu conheço as igrejas em São Paulo, conheço alguns pastores, mas eu não conheço os pobres de São Paulo, né? Fiquei pensando, como é que eu faço para conhecer os pobres de São Paulo? E comecei a pensar sobre quem são os pobres de São Paulo, né? Qual é o bairro mais pobre de São Paulo? Aí eu descobri que em São Paulo há uma população de mais ou menos 15 mil pessoas. São cerca de 15 mil pessoas que são as pessoas mais pobres de São Paulo. Que são as pessoas que vivem em condição de rua, em situação de rua. Aí eu pensei comigo, como é que eu vou falar de uma igreja relevante para os pobres se eu não conheço os pobres? Aí eu decidi ir 3 dias antes do congresso. E fiquei morando nas ruas de São Paulo, né? Dormi no viaduto do Pedroso e tal, foi muito legal. Dessa vez quase que eu me convertia. Eu realmente é que eu sou um cara de coração duro. Mas eu cheguei perto, eu me aproximei mais. E vi pessoas de vida encantadora. Honestamente, eu aprendi a amar mais São Paulo, porque eu descobri que em São Paulo tinha um outro tipo de população mais solidária, que estava preocupada comigo. Algumas pessoas perguntam, você não teve medo? Honestamente, quando eu cheguei, tive. Primeiro momento eu estava assim, depois eu fiquei tão legal com o pessoal e eles comigo, que gente, eu quase que não ia mais embora. Liguei para minha baixinha, Dinha, a rua vicia. Vicia como, filho? A rua é um encanto, né? Me segura pelo celular, senão daqui eu não volto mais, né? Então, claro. Foi muito interessante, né? Eu tinha avisado para o Ariovaldo que, na verdade, eu ia chegar, a abertura ia ser na noite, eu só ia chegar no outro dia pela manhã. E uma pessoa me ligou, pastor Carlos, aqui é o pessoal do congresso, onde é que o senhor está? Eu digo, olha, eu estou aqui, eu sei que é viaduto do Pedroso. Mas qual é o hotel? Eu digo, olha, não estou em hotel, não. O senhor está na casa de quem? Não, não tem casa. Peraí, me explica. É o pastor Carlinhos? Eu digo, é o pastor Carlinhos. Olha, eu estou em frente ao McDonald's, peraí, deixa eu olhar na placa. Eu olhei as ruas, dei mais ou menos o local onde eles poderiam me apanhar, né? Mas o que foi impressionante é que o tema era uma igreja relevante para os pobres. Eu pedi permissão ao pessoal para mudar o tema e falar sobre o pobre relevante para a igreja. Não usando a mesma categoria de pobre que vive em situação ou condição de rua, mas a categoria do evangelho, que é Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. É claro que a riqueza que o texto fala não se refere à mesma categoria de nossa riqueza, eu presumo. E o pobre, ou o jeito que Jesus assume, ou que se fez pobre, possivelmente não tem a mesma categoria do pobre do nosso contexto, até para a gente não sacralizar a pobreza, não é uma questão de sacralização da pobreza. Mas há uma indicação aí, que o evangelho tem mais cara de manjedoura, que o evangelho tem cara de jumentinho, o evangelho tem cara de pequena Belém Efrata, o evangelho tem cara de criança, né? Evangelho é isso, evangelho é a criança bagunçando no meio da gente, né? Porque só não faz isso aí quem já morreu. Só não grita desse jeito quem já está perto da morte. Por isso que a gente fica tudo caladinho, né? Criança não, criança está começando a vida, então grita, corre, brinca, né? Nós não, nós já vamos ficando mais velhos, a gente vai ficando cansado, nem grita, nem corre, fica quieto. Ou seja, cuidado, porque se você está muito quieto, possivelmente está mais perto do túmulo. Leva muito a sério isso, não. Bem, então a edificação acontece com os dons, com os ministérios, em comunidade, contemplação, jejum e peregrinação. Por que que eu coloco isso em comunidade? Especialmente quando eu falo dos dons e dos ministérios. Porque dons e ministérios, eles geralmente são místicos. Geralmente eles são subjetivos. Muito cuidado com essa história de dons e ministérios de maneira isolada. Os dons e os ministérios são sempre em comunidade. Se alguém profetiza, que os outros julguem e analisem, é em comunidade, para que haja julgamento, para que haja percepção crítica. Senão você sozinho faz loucuras, né? Então, os dons e os ministérios são sempre em comunidade, né? Mesmo o fenômeno da glossolária, do falar em línguas, no livro de Atos, é um fenômeno onde todos entendem, não é onde as pessoas não entendem. Eu sou de vertente pentecostal, gente. Mas quando você lê o livro de Atos está dizendo que todos eles entendiam. Mesmo que fossem de dialetos e idiomas diferentes, eles se compreendiam. Então, os dons e os ministérios, eles vêm para a edificação da igreja, para a compreensão, para que as pessoas possam crescer, para que as pessoas possam crescer. Não tem jeito, aí agora eu preciso abrir os braços, né? Então, vamos lá. Primeiro o quê? Aí vem as duas asas. Evangelização e cidadania e humanização, ou responsabilidade sociopolítica, se você quiser. A evangelização, a gente coloca 1, 2 e 3, é uma divisãozinha técnica dos missiólogos, dizendo o seguinte: a evangelização 1 é aquela que você faz sem precisar mudar a sua cultura, sem precisar mudar o seu jeito de ser. Por exemplo, atletas de Cristo, é atleta evangelizando atleta. É o tipo que é chamado de evangelização 1. Ou seja, você está com uma pessoa que tem as mesmas realidades sociais e culturais que você tem, que vive as mesmas experiências de vida, e aí você simplesmente com a vida e com o bate-papo consegue evangelizar. É a vizinha evangelizando a vizinha. Aliança Bíblica Universitária, universitário evangelizando o universitário. Ah, e por aí vai, ou seja, você não precisa mudar muito, é o seu jeito de ser. Aí você tem um outro tipo de evangelização mais especial. Hoje à tarde a gente estava aqui com o Denis e o... Como é que é o nome do outro? Daniel. Por exemplo, Denis e o Daniel. Né? O Denis que trabalha com pessoas que eu acho que eu teria dificuldade. Eu acho que eu teria dificuldade. Eu não tenho problema de me relacionar com as pessoas. Mas eu acho que eu teria dificuldade de evangelizar a travesti. Eu ia rir do jeito do cara, ia bagunçar um pouco. O cara é muito extrovertido, eu também sou. Daqui a pouco eu estava imitando o cara me imitando. Ia ser uma bagunça. Então, eu não sei se eu teria jeito para evangelizar certos grupos humanos. Eu não sei se eu teria jeito, eu não tenho nem como evangelizar a turma que é envolvida com aquela turma fã que faz aquelas cabeleiras para cima. Eu não teria nem como ajeitar o meu cabelo para colocar para cima. Ou seja, tem certos grupos humanos que você precisa de uma mínima adequação, seja de linguagem, seja de estética, mas você precisa de uma possível aproximação, um jeito em que você, pela imagem, pelo jeito de ser, consegue ter uma cumbuca, consegue ter um vasilhame, que ele vai se impressionar, ou pelo menos acolher o conteúdo. Ele vai perceber pela vasilha e olha assim e diz assim, puxa, dentro desse negócio aqui tem coisa interessante, né? Então, como que você faz a contextualização? Só que é uma contextualização mínima, que você não precisa sair muito da sua realidade. E tem a evangelização E3, que é a transcultural. Ou seja, você vai evangelizar um outro grupo que você precisa não só aprender um idioma ou um dialeto, ou aprender sobre comidas, ou aprender sobre outras coisas, que é a E3. Né? Eu lembro de um amigo meu que foi para uma região da Ásia, muito interessante. Ele disse que logo que chegou, ele aprendeu algumas coisas, aprendeu algumas palavras, alguns números, e ele foi construir um local para o pessoal reunir, um tipo igreja. Ele disse que era de palha e madeira. Ele fazia assim, me tragam 3 pedaços de madeira, lá no dialeto do pessoal. Me tragam 3 pedaços de madeira. Aí o cara chegava com 2 pedaços. Aí ele disse assim, me tragam 4 pedras. Aí o cara trazia uma pedra. E aí ele descobriu depois que naquela cultura as pessoas contavam os dedos dobrados. Então quando ele dizia assim, me tragam 3 pedaços de madeira, eles contavam os 2 que estavam dobrados, aí trazia 2. Aí quando ele pedia uma pedra, aí o cara trazia 4. Quando ele pedia 4, trazia uma, né? Ou seja, o que é a missão transcultural? É a missão em que você vai aprender a se adaptar a certas realidades. Essa semana mesmo estava comigo, assim, lá na minha casa de passagem, ele está, na verdade, visitando a família da minha mãe, e ele estava falando das coisas que ele se alimentou em missão. Então o cara tem que ter um estômago diferente, né? E por aí vai. Então, a E3 é essa evangelização para algumas pessoas, não é para todo mundo. É para alguém que tem facilidade para idioma, tem facilidade para mergulhar em outras realidades. Por isso que quem faz missão transcultural deve tomar muito cuidado com seus testemunhos para não deixar os outros arrasados, porque às vezes é peculiar da pessoa. Por exemplo, quando eu falo nesse negócio de caminhar na rua, de ficar com moradores em condição de rua, pessoas em condição de rua, não se sinta com peso de consciência. Por exemplo, para a Dinha, que é a minha esposa, seria terrível para ela. Ela tem dificuldade com odores, ela sente náuseas e tal. E eu não, meu nariz é legal. Não tem... Então, assim, eu tenho que respeitar essa singularidade dela. Então, em missão, respeitar a singularidade. Mas, em outras palavras, nós precisamos ser animados para a evangelização, a comunicação do que Deus fez na sua vida. É mais do que ser devoto de Jesus, é comunicar o que Deus fez na sua vida. E depois vem a humanização e a cidadania, não é? Então, por exemplo, o que o Martin Luther King faz na luta para que os negros tenham lugar e espaço na sua nação, luta da década de 60, a luta de Martin Luther King é humanização e cidadania, né? A luta de Desmond Tutu, bispo anglicano na África do Sul, aliado ao Nelson Mandela, é uma manifestação de cidadania e humanização. O que o meu querido cearense, Dom Helder Câmara, faz na década de 60, lutando contra o golpe militar no Brasil, é cidadania e humanização. Então você tem cidadania e humanização desde a filantropia até os espaços de luta por justiça, para que haja mudança estrutural e conjuntural. E aí, assim, só para a gente pensar rapidamente no Brasil, somos o maior país católico do mundo, somos o segundo maior país protestante do mundo. Ou seja, juntando catolicismo e protestantismo, nós somos quase um dos países chamados cristãos do mundo. E somos, ao mesmo tempo, um dos países mais injustos do mundo, quando se fala em concentração de renda e socialização da miséria, né? Então, nós somos um país injusto. Como é que nós temos uma igreja cristã? Ou fala de igreja cristã no Brasil com essa injustiça toda? Nós estamos numa época de corrupção, violência e religião caminhando de mãos dadas. Às vezes você tem muita religião e tem corrupção, mas você tem a religião contra a corrupção. Ou você tem violência e você tem a religião contra a violência. Mas o caso brasileiro é estranho, porque você tem corrupção, violência e religião andando juntos. Então, essa é uma preocupação que nós temos que ter. Então, pensando em cidadania e humanização, ou responsabilidade sociopolítica, qual é a nossa missão e a nossa vocação? E aí, concluindo, né, dizem que a melhor palavra de quem está falando demais é quando ele usa essa expressão, para concluir. Aí até quem não dava glória a Deus diz aleluia, glória a Deus. Então, diga glória a Deus à vontade, aleluia. Né? Então, para concluir, só dizer o seguinte. Se a igreja se foca só na adoração, se ela vai para cima, ela tende a viver alienação. Então, ela vai ser uma igreja de olhos fechados, né? Nas nuvens, gostoso culto e tal, mas fecha os olhos para a realidade. Então, se ela vive só a adoração, a tendência é a alienação. Se ela vive só a comunhão, a tendência é o corporativismo. É o exemplo da igreja em Jerusalém. Tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens. Era legal ser membro daquela comunidade em Jerusalém, mas não fazia missão para fora de si. É tanto que a missão só acontece depois do apedrejamento de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, aí a igreja com medo saiu e aí começou a fazer missão. Mas ela era corporativista, fechada em si mesma. Então o risco de focar somente a comunhão é o corporativismo. O risco de focar só a edificação é o tradicionalismo e o formalismo. Se você trabalha só a edificação, só o texto bíblico, só aí a tendência é formalismo e a tendência é tradicionalismo. Ortodoxia. Aí o camarada aceita o outro pelo que ele acredita, pelo que ele confessa. Se ele confessa bem, pode ser mau caráter, não tem problema. Porque ele confessa legal, ele acredita como eu acredito. Engraçado, ele acredita como eu acredito, né? Então a tendência da igreja que está focada só na edificação é ortodoxia, tradicionalismo, usando entre aspas, não é uma palavra boa, fundamentalismo, né? Bem, a igreja que vai só para a evangelização, a tendência dela é empacotar a alma para mandar para a eternidade. Ela pega a alma e manda para o céu, né? Se a igreja tem a missão dela é só responsabilidade sociopolítica, a tendência dela é transformar a igreja num sindicato. Então, ela daqui a pouco é uma associação qualquer, um sindicato de lutas sociais, e perde a vocação da proclamação. O que fazer então? Buscar todas essas dimensões. Buscar a dimensão da adoração, exercitar a dimensão da comunhão, exercitar a dimensão da edificação, da evangelização e da responsabilidade sociopolítica. E o resto é correr para o abraço.